rádio. A maior qualidade de transmissão do Brasil informa a hora certa. E rádio 7:59, olha. O que você está esperando para transmitir áudio e vídeo com qualidade digital via web? Local Media. O primeiro provedor de tecnologia especializado em streaming no Brasil. Transmitimos rádios, TVs, palestras, shows, workshops e muito mais com o melhor custo-benefício. Participe do nosso desafio e teste nossos serviços durante 24 horas. Sem nenhum custo. Acesse agora mesmo www.localmedia.com.br. Local Media. Transmissões digitais. A iRádio está de site novo. Mais interatividade para você ouvinte. E mais, oirádio.com.br agora conta com colunas dos mais diversos assuntos. Com uma equipe que não marca bobeira e faz o melhor conteúdo da web. E não para por aí. A iRádio é a web rádio oficial da Rede Brasil, a maior rede de bate-papos do Brasil. Essa é a sua iRádio. Para o Brasil e o mundo via rede mundial de computadores. iRádio, cada vez mais, o som da sua vida. Ligou na iRádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um nicho. Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Escola Show. Que beleza, agora sim, mais uma sexta-feira aqui. Estamos juntos novamente, Abner, bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Ó, legal, mais um Escola Show que vai começando aqui, edição número 8. Hoje, dia 1º de março, vamos, que até às 10 a gente tá junto aqui. Senhores, estamos começando muito bem, mais um Escola Show. Hoje, dia 1º de março, você vê. E ontem, né, meu querido Abner, o Papa foi de vez, né? Foi embora mesmo, cara. Papa foi embora, ele que tinha anunciado a sua renúncia e tal, né, finalmente saiu. No programa de hoje, nós vamos falar, inclusive, vamos direto com o professor Cidilha, teremos a participação especial do professor Cidilha no Vaticano, ele que entrevistou o cardeal lá e vai trazer mais informações pra gente desse dia fatídico, né? Também hoje, dia fatídico, dia 1º de maio, hoje é feriado, hoje é dia de São Rosendo, olha que beleza, todo dia é feriado, São, né? Quê? São Rosendo. É São Rosendo, feriado, dia de São Rosendo. Também é o Festival da Primavera na Romênia e na Moldávia. Que legal, olha. E também é o dia da independência da Coreia do Sul, olha. Você vê? E da Bósnia e Herzegovina. Muito bem, você vê? E lógico, não, os municípios do Brasil que fazem aniversário hoje: Buriti, Itamaraty de Minas, Ibitiúra de Minas, São Sebastião da Bela Vista, isso daí em Minas Gerais, né? Araucária no Paraná e São Sebastião do Rio de Janeiro faz aniversário hoje, ó. Só São Sebastião? São Sebastião do Rio de Janeiro, que beleza, cara. E ali, ó, chegou aqui a notícia, que, na verdade, uma pergunta, né, aqui pro do João Bakdash aqui pelo Facebook pra gente. Você pode curtir nossa página lá no Facebook, facebook.com/esculashow. Ele falando aqui, o Kassab vai concorrer de novo, tá sabendo? Olha só, cara. Tá de sacanagem. Não é possível, vamos saber, né? Vai saber o que é possível. 2014 vem aí, né? O Lula já confirmou a Dilma, né? Indiretamente parece que já confirmaram o Aécio Neves lá pra aquela blogueira cubana lá, Ioani, né? Que veio aqui e causou aquele estardalhaço todo, um monte de gente, bicho, sei lá, viu? Vamos ver o que vai acontecer nesse ano de 2014, ano da Copa, né? Vai acontecer bastante coisa, muitas expectativas dos brasileiros, mudanças, né? A gente espera, tem muito projeto aí que não tá caminhando, que tava com data prevista para ano que vem, né? Vamos ver se vai sair mesmo. Os estádios da Copa. Os estádios da Copa. Eu passei, vou te falar um negócio. Eu passei em frente ao Arena Palestra Itália, né? Como agora é o nome e tal. Tá começando a tomar forma agora. né? Tá começando a tomar forma, estão começando a ver ali as estruturas novas. E a previsão de conclusão tá para outubro, eles vão ter que correr muito. Vão ter que... Outubro? Outubro. Que isso, cara? Outubro, a previsão de entregar entre outubro e novembro. É, a gente já tá em maio, março, né? Vamos ver aí o que que acontece com esse negócio. Olha, eu não sei não, eu não sei. Eu fico imaginando o metrozão indo pra Itaquera em dia de jogo. É, cara, vai ficar feio, vai ficar hoje feio. Hoje o ônibus do terminal Campolim pra dessa Praça Ramos não tinha quem não tomasse uma encoxada, velho. E pra lá não vai ter nada. Pensa em dia de jogo, metrozão linha vermelha. É, vai tá horrível, vai tá horrível. O negócio vai ali, vai ser um encoxa-encoxa ali, cara. O bicho vai pegar ali, tem que ficar de olho. Eu vi a gordinha sendo encoxada no busão, ele gostou, viu? É mesmo? Ele gostou. Olha só, olha que malandrinha essa gordinha, sacaninha no... Um beijo pra todas as gordas desse Brasil, né? Que estão acompanhando aqui também o Escola Show. Esse é um programa que não tem preconceito, né? Esse é um programa que ama as gordas, ama as feias, ama as que tem bigode. É... Deixo isso por conta do apresentador. Não, é, você tá apresentando aqui comigo, né? Você tá sabendo que você tá aqui junto aqui nessa bancada. É, participação especial. É, participação especial. Toda sexta, antes de dar 8 horas, o cara já chega aqui. Entendeu? Opa, mano, cheguei antes do programa e tal, é. Tá, é praticamente apresentador aqui você. E também. Hoje não choveu. Hoje não choveu. Aleluia! É, realmente hoje não choveu. Olha só, o tempo ameaçou. Aqui em São Paulo, pelo menos, às vezes você tá ouvindo em outro lugar do Brasil, tomou aquela passa-chuva, né? Pode ter acontecido, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos, tudo bem, né? Começou. O tempo tá legal hoje. Tempo tá legal. Você reparou aí, né? Tempo tá legal. E ontem foi um dia de novidades aqui em São Paulo, hein? Aqui foi... no bairro, na região central. É, o que que aconteceu? Prédio cai na Liberdade. É verdade, cara. Rua das Palmeiras totalmente sem luz por causa de vazamento de gás. Nossa senhora, cara. Na rua do meu serviço, o ponto de ônibus que eu desço, eu sou tão tapado que eu desci e não percebi que não tinha mais o ponto ali. Meu Deus. O busão derrubou o ponto na madruga. Caramba. Desgovernado. Quebrou a perna de uma mina que tava no ponto esperando o ônibus. Olha, mas é só notícia boa que traz aqui Abner Rodrigues pra gente. Olha só, é o mensageiro da paz nesse programa aqui, Abner Rodrigues, fazendo só notícia legal, notícia bacana, com um programa de humor. É, não, bicho, você tá começando a... Daqui a pouco a gente vai ter que criar um plantãozinho tal, mais sinistro tal pra você... Com essas notícias, tipo... Tem que ser com aquela musiquinha do plantão da Globo, porque aquela ali trava todo mundo na frente da TV. É, não, aquela você ouve na TV, você dá até um cagaço, né? O negócio é complicado ali. Bom, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, vamos começar esse programa aqui com um bom bloco musical. Daqui a pouquinho nós temos Dormindo Legal aqui no nosso Escola Show também. Enquanto isso, a gente começa com um blocozinho bacana pra vocês, fazer um bloco mais dance. Então, esse bloco vai ser mais dance. A gente vai fazer uns blocos variados dessa vez, fazer um negócio de qualidade aqui. Agora 8 e 7. 8 e 8, aliás, virou o relógio. Pô, sacanagem. Pra fazer sucesso, toca primeiro aqui e rádio. Tá secando, olha, pra mais um dormindo legal, tá bom? Mais um dormindo legal! E olha, o programa da semana passada foi sucesso, viu? Muito, muito ibope aqui pra gente e por isso essa semana a gente tá de volta! Agora, olha, a gente vai receber mais um convidado do nosso programa. Ele tá pedindo ajuda aqui pra gente. Olha, agora o Bobeta Triste. Olha, o Bobeta Triste, mas a gente tá aqui justamente pra ajudar, tá? A carta que vem do nosso ouvinte, o Henrique, ele tá pedindo ajuda pra poder emagrecer. A gente na semana passada ajudou o amigo Francisco a parar de fumar. E agora... Parece que a gente vai ter que ajudar o nosso querido Henrique a parar de engordar, não é? A emagrecer, sim!

Olha, Henrique, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora mudar um pouco esse pega-pega. A gente vai mudar um pouquinho a nossa brincadeira, tá certo? Tá bom. Se você agora você vai entrar na sala. Opa, vamos lá. Isso, abre a porta. Isso, muito bem. Entrou, tá escuro, né, Henrique? Tá escuro agora. Pode acender a luz. Pode acender a luz. Opa, aí tem uma salva de palmas aí na sala também. Que te pega lá! Que te pega lá! Isso, Bengala, agora o negócio é o seguinte, meu querido Siririca, meu querido deputado, se por acaso, o Kid Bengala pegar o nosso querido Henrique, o que vai acontecer? Como assim me pegar? Olha, o Henrique vai ficar realmente todo coisado, porque se o Kid Bengala, olha o tamanho da bengala do rapaz, ele vai pegar e vai coisar o Henrique todo, então é bom o Henrique correr, porque senão ele vai morrer. É, tá certo. Tá certo, Siririca, então. Vamos lá, tempo. Opa, peraí. Calma aí, Henrique. Volta ali, volta. Não, vai. Que isso, falando, Henrique que correu. Tchau, fui. O Henrique correu, desmontou. Vamos, atenção, cadê? Onde será que tá o Henrique? Atenção, vamos sim, direto pra informação do helicóptero. Silvana Aquilo, Silvana Aquilo. Sobrevoando a região de Carapicuíba. E pelo que a gente pode ver aqui na imagem, parece que é o Henrique que está correndo ali pela avenida principal da cidade. Obrigado, Silvana Aquilo. Então parece que o Henrique está correndo bastante, hein? Parece que está correndo bastante. Agora, Henrique, vai emagrecer! A gente vai acabar mais essa edição do Dormindo Legal, porque olha, absolutamente não teve graça. Tirando o negócio da Porela, o resto foi tudo sem graça. Tchau, gente. Não saia daí, o Esculachou volta já. São 8:30 em ponto, estamos de volta agora aqui. Que isso? Que beleza! Não contavam com a minha astúcia. Já acabou, explosão, já acabou. Beleza, beleza, que beleza. Estamos de volta aqui. Meus tempos de dançarino. Né? Você dançava um axé, né? É verdade. Até teve um rapaz que mora de frente do seu prédio, falou que via você dançando axé lá de frente pra TV. Esquece. Isso é constrangedor, cara, pra qualquer um. Mas tudo bem. Senhoras e senhores, estamos aqui no Esculachou. Esse programa maluco está de volta. Ai, cara, e olha o seguinte aqui, as notícias chegando. Uma jovem, ela é viciada em desodorante, sabia? Ela é totalmente viciada em desodorante. Ela come mais ou menos uns 15 tubos por dia. Você vê como? Por mês. Obrigado. É verdade, né, cara? É verdade. Se fosse por dia, acho que ela já tinha morrido. Muito aerosol, né, cara? Vamos ver a história dessa mulher aqui, ó. Uma adolescente americana de 19 anos está tentando acabar o estranho hábito de comer desodorante. Uma mania bizarra que a faz consumir até 15 potes por mês, de acordo com o jornal inglês Metro, certo? Vamos entender aqui o negócio. Meu cérebro diz, você tem que comer. Já tentei parar por uma semana, mas fiquei doente e tive dores de cabeça. Isso contou a Nicole ao programa My Strange Addiction, meu vício estranho, né, da emissora TLC. Cadê aqui? A jovem começou a ingerir a substância aos 4 anos de idade e sofre com problemas de estômago e com ansiedade. Para controlar o vício, ela chega a espirrar desodorante aerosol na língua, o que, de acordo com ela, não deixa resíduos nos dentes. Agora, a adolescente espera conseguir ajuda, já que o hábito é totalmente reprovado pelos médicos, não é? E ela ainda diz sobre o sabor do desodorante. Eu já... Por acidente, já acabei, todo mundo sabe o gosto do desodorante. Todo mundo sabe que é uma porcaria, né? Um gosto horrível, isso daí. Espero que ela, pelo menos, tenha bom gosto e escolha desodorantes com álcool. Pra alguma coisa até serventia, né? E ela diz aqui, ó, do desodorante, ela diz aqui que o desodorante tem um gosto muito peculiar. É suave e parece derreter na boca, cara. Que isso? Pelo amor de Deus, aqui. Já vi gente que come raspa de tijolo, papel, papel higiênico, agora desodorante é a primeira. Não, vez. Desodorante, essa é, você vê, é o kit perfumaria da alimentação. É, você vê. Manda ela cheirar naftalina também. É, pelo amor de Deus, cara, olha lá o que, que esses americanos arrumam aqui nesse programa maluco. Você pode mandar a sua participação aqui pra gente. Até o João Bakdash aqui perguntou pelo site da iRádio, iRádio.com.br. Marcão, e pra beijar uma mina dessa daí, como é que faz, né, cara? Realmente. O mau hálito ela não tem. Mau hálito ela. Fica pra minha vizinha esse hábito dela. É verdade, você tem uma vizinha, né, que você falou que o negócio é feio, né, cara? Vou pedir pra ela ler essa reportagem. Passa, diz, ela pega o gosto. Imprime, fala, não precisa, porque é mal educado você chegar pra uma mulher e falar. O pessoal que tá em casa sabe, né? Vamos até falar disso, que isso é etiqueta. Isso é norma de etiqueta. Para o homem que se relaciona com a mulher, tá? Vamos aprender, né? É o seguinte, você sabe que é falta de educação você chegar para uma mulher e falar que ela tem bafo, né? Você pode fazer o quê? Você que tá aí em casa, procura essa notícia na internet, imprime. Faço duas cópias logo, uma para ela e uma pro Cebola Bafs. É, pro Cebola Bafs, grande Edson, sempre, nunca esqueci daquele, o grande Edson. Realmente, o Cebola Bafs. Mas aí você faz o quê? Você imprime. Pra ser delicado, né? Você imprime uma notícia dessa, passa por debaixo da porta dela. Já era, né? Ela vê lá, lê assim, despretensiosamente. Vai que ela começa também essa bonita prática de ingerir perfume. Pra não, né, correr o risco de que não chegue nas mãos dela, melhor mandar por correio. É, pode ser também, manda por Sedex. Engraçado, né? Aliás, se bem que por ela, se for no bafo, não é por Sedex, é por FedEx, né? No máximo, que dá pra fazer ali. A gente tem que ter ficar de olho nessas situações, né? Muito bem, senhoras e senhores, 8h35. Você pode participar através do nosso site, irradio.com.br, ou se não também, curte nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/esculachou, tá certo? Se você quiser ligar aqui pra gente, participar ao vivo, adiciona a gente aqui no Skype, sim, o Skype do Esculachou, o meu Skype, na verdade, né? Marcos.irádio, tudo junto, um R só no irádio, atenção, você pode adicionar lá, a gente chama você pra participar ao vivo também, que tal? Se você quiser, tiver algo de, sei lá, de edificante a acrescentar nesse programa, estamos aqui. E fala que eu te escuto. Mande, né, beijos, recado esculachado pros amigos. Exatamente. É o momento que você tem pra poder esculhambar. Exato. Esse é o seu momento, senhoras e senhores, de participar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu ia deixar pra depois o bloco da música, mas é importante, né? A gente tava falando sobre o Papa, não é? A gente, tá todo mundo, lógico, o Brasil e o mundo estão chocados com a efetiva renúncia do agora bispo emérito de Roma, o Bento XVI, e por isso nós vamos falar diretamente do Vaticano com ele, professor Cedilha. Senhora e senhores, a gente vai ter agora notícias do professor. Vamos lá, ao vivo, diretamente do Vaticano. Olha só, Esculachou tá chique, hein? Vamos lá. Olá, meu querido Marcos Amaral. Olá, ouvintes do Esculachou. Hoje, minha participação aqui, né, nesse magnífico programa será especial, porque diferentemente das outras semanas, dessa vez eu não estou na redação da FUDESP, não é? Na verdade, dessa semana, eu estou aqui diretamente do Vaticano, já que ontem, às 16h, no horário de Brasília, renunciou oficialmente ao cargo de Papa, não é? O cardeal Ratzinger, que é aí o nosso Papa, o Papa Emérito, agora conhecido assim, Bento XVI, não é? E muitas questões vêm chegando à redação da FUDESP lá no Brasil, não é? A respeito de como fica o cenário mundial e como fica, inclusive, o próprio Bento XVI após essa renúncia do trabalho papal, não é? Por isso nós estamos aqui no Vaticano, vamos aqui conversar, ter uma entrevista exclusiva com o nosso querido cardeal Tony Pipini, que é cardeal aqui também de Roma, vai participar do conclave, inclusive, não poderia dar essa entrevista, mas você sabe, meu querido Marcos Amaral, você sabe que o Esculachou é capaz de tudo para dar o furo, não é? Então, por isso, nós vamos agora conversar com o cardeal Tony Pipini. Graças ao recurso do rádio, à tecnologia do rádio, nós vamos

E as notícias vão chegando aqui sem parar. Dá tempo aqui de uma rapidinha, sei lá, vamos ver aqui. O americano que fingiu ser policial para impressionar a namorada e, lógico, foi preso, né? Que beleza, ele foi preso. Morador de Spring Hill, na Flórida, foi preso depois de se passar por um policial por cerca de 5 meses, apenas para impressionar a namorada, já que achava que seu emprego em uma rede de pizzarias não era o suficiente. O Christopher Sharp, de 37 anos, roubou o uniforme do namorado da irmã dele, né, que é policial, e começou a aparecer fardado nas reuniões de família, contando pra todo mundo como tinha sido o dia de trabalho. Tá, hoje eu fui lá, peguei um bandido e tal, não sei o quê. No final, tudo era brincadeira, né? Ah, pegadinha do malandro. Mas é bom de lábia, viu? 5 meses, rapaz. É, cara, o cara enganou bem aqui o negócio, hein, bicho? Ele apareceu em todas as festas de família fardado e aí começou a levantar suspeitas de policiais de verdade que lançaram uma investigação. Pressionado, ele acabou confessando que tudo não passava de uma estratégia para impressionar a moça. Por causa do roubo do uniforme, por se comportar como um oficial, o homem foi preso e acusado de se passar por um agente da lei aí de forma indevida, não é? É beleza. Se fosse no Brasil, não ficava 5 dias. Não, não ficava. Acho que não ficava. Não, porque a polícia chegasse, porque ia ser cagueta e ia acabar dando com a língua nos dentes sem querer. É verdade. Ou senão as facções pegam, né? Também desce bala no cara. Não, aqui eu sei que não dura 5 dias mesmo. Aqui ele toma, né? O que ele toma aqui, Pikachu? Pica. Ah, sim, muito bem. Muito bem, aqui é isso mesmo que acontece. Bom. Vamos pra música aqui, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho tem mais Escola Show aqui pra vocês. Agora, Capitão Inicial. Bloco só das nacionais, hein? Quer pedir sua música? E rádio.com.br. É o Escola Show. Muito bem, Escola Show de volta, 8h55, dá tempo de uma conversa antes do break. Você vê, né, cara, eu tava tocando Caleidoscópio, aí veio um ouvinte, eu não vou falar o nome do cara, é sacanagem com o cara, ele virou e falou, pô, mas que belo momento você tocar música de amor, né, minha namorada terminou comigo, né, tal, não sei o que, aí eu viro, o que que eu toco na sequência? Ainda vai levar um tempo. É sacanagem, né, cara? Parece não, tudo coincide nesses momentos. Você vê, é um destino. Acredite no destino, que há males que vêm pra bem, né? Dizem isso já, né? Que há males que vêm pra bem. Quem sabe... Ela não te merecia. Ela, talvez ela não te merecesse. Talvez você encontre alguém melhor. Ah, pegadinha do malandro. Quem sabe? Vamos ver. Tem que procurar vários tipos de mulher. Tem mulher que é uma mulher prendada, tem mulher que é uma mulher carinhosa, tem mulher que... É uma mulher de pedacinho. Que isso, cara? Tem que tomar cuidado com essas mulheres aí também. Tem que tomar cuidado com essas mulheres aí. Senhoras e senhores, o Escola Show vai até as 10. Recebi uma informação bacana aqui, olha só, o Anime Friends, um evento de São Paulo aqui sobre anime, um dos maiores eventos de anime do Brasil, não é? Conhecido nacionalmente, já tem lugar novo confirmado, vai ser lá no Campo de Marte, aeroporto da Força Aérea Brasileira, que beleza, né? Nos dias 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de julho. E eu tô citando isso aqui, né? Afinal, eu trabalho junto com os caras lá, com os shows da BWF no Anime Friends. Então, um abraço pra toda a galera da Yamato, que divulgou um lugar sensacional aí pro próximo, né? Pro próximo Anime Friends esse ano de 2013. Você vê 11 anos já de evento, já incluído no calendário oficial da cidade de São Paulo. Falando em São Paulo, não é aquilo que a gente tinha conversado no começo, o João Bagdash tinha perguntado pra mim, pelo chat do... Ah, sobrenome árabe, rapaz. Ele falou aqui, você tá sabendo, né, que o Kassab vai se candidatar e tal, e é verdade, o Kassab, pelo que a gente viu aqui nas notícias, assumiu que vai se candidatar ao governo do estado de São Paulo, não é? Ele vai... Cara, já tá mais queimado que o resto de incêndio. É, bicho, vamos ver o que que dá aí, vai saber, né? É uma surpresa, né? Você... Bom, o Maluf também tava queimado totalmente, conseguiu se recandidatar. Sim. O Fernando Collor, eu ia falar dele agora. O Fernando Collor foi um dos senadores mais votados da história de Alagoas, agora nessa nova caminhada dele aí, né? Se o Tiririca consegue... Exatamente, abestado. Exatamente, você vê que... Ai, ai, ai, é a política nacional, é o esculachou, você vê, não só aqui na rádio, né? Lá em Brasília também a gente tem um pouquinho de esculachou também, cada coração político, né? Desse Brasil. Sensacional, senhoras e senhores. Olha, a gente tem ainda mais uma hora de programa pra rolar, e daqui a pouquinho ainda tem o programa do Silvio Jambers. Vamos ter a tradução da semana, jamais que deixaríamos de ter a tradução da semana hoje, trazendo uma música, olha, linda, linda, linda. Vou falar pra você, me correu lágrimas na hora que eu tava traduzindo essa música. Sensacional, vocês não podem perder. Isso tudo daqui a pouquinho, porque a gente vai agora pra um breakzinho rapidinho e já já a gente tá de volta aqui nesse programa sensacional que é o Esculachou. Estamos de volta, senhoras e senhores, com o Esculachou. Muito bem, senhoras e senhores, atenção pra hora, vai virar o relógio aqui. Opa, 9:01. Muito bem, o Esculachou que já chegou na metade, né? Muito bem, estamos apenas na metade. Passa muito rápido, muito rápido. Passa, passa rápido. É, você vê esse clima, né? De conversa, essa alegria e tal. Você vê essa misa aqui, ó. Vou dar um negócio agora pra galera, depois que o programa acabar, ficar procurando a doidada na internet, usando o Google, essas coisas, né? Vamos procurar um nome agora, quer ver, ó? Por causa dessa notícia aqui, ó. Miss que renunciou a título nos Estados Unidos, diz que fez pornô por ser divertido. E a infeliz tem que ter o nome da minha filha, mano. É, você vê, né? A americana Melissa King, de 18 anos. 18 anos? Uma criança ainda. Até eu vou procurar depois. Que renunciou ao título de Miss Delaware Teen, depois que um vídeo pornô amador foi publicado em um site de conteúdo adulto, alega que fez o pornô porque pensou que seria divertido e porque precisava de dinheiro. Olha só. Melissa, que havia vencido o concurso em novembro de 2012, deve ser substituída pela vice-campeã Hayley Lawler. Apesar da renúncia da campeã, o site do concurso ainda não havia sido atualizado nessa quinta-feira e trazia Melissa King como campeã. De acordo com a imprensa americana, ela enviou uma carta de renúncia na terça-feira, no mesmo dia que o vídeo ficou conhecido, aí, né, ganhou destaque na internet. Ela tinha gravado o vídeo pornô 5 meses antes de disputar o concurso de Miss. Ela virou e falou, não, achei que ia ser divertido, tá? Agora eu quero ver quantos negros não vai procurar Melissa King no Google. Não, agora ela vai concorrer a outros títulos também. Vai concorrer? Me estupra, me chupa. Olha só, cara, você vê que beleza. Não, ela achou divertido porque ela fez lá, com aqueles branquelinhos. É. Só se ela vir fazer com Kid Bengala, eu ia ver ela achando engraçado. Não, aí o negócio ia ficar complicado, é complicado aí. Aí acho que ela não ia ter coragem, acho que ela não ia ter coragem. Mas, senhoras e senhores, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pra piada, né? Tem sempre a piada, toda semana tem a piada aqui, né? Tem que ter uma piada sem graça. Tem que ter uma piada. Atenção, produção, eu pedi pra produção arrumar uma trilha pra mim, arrumar uma trilha. Vocês têm que arrumar uma trilha boa aqui pra piada, beleza? Demorou, é nóis. Tá certo, então vamos pra trilha aqui, hora da piada, né? Que beleza. Ai, ai, meu querido Abner Rodrigues, vamos lá, a piada dessa semana é o quê? Um casal que tinha como animal de estimação um gambá. Putz! Gambá. Tá. Resolveram fazer uma viagem longa de carro. Certo. E resolveram levar o animal, afinal eles iam passar muito tempo longe. E não podiam deixar o animal sozinho em casa. Certo. Durante a viagem, tranquila. Gambá no banco de trás, pulando. Putz! Fazendo muito barulho. Fazendo aquele barulho bonito, pulando de um lado pro outro. Certo. Quando de repente eles passam por uma blitz policial. Putz, e aí? Eles veem a blitz lá na frente, o marido já vira pra esposa e fala: o que, que a gente vai fazer com esse gambá, meu Deus do céu? Ela não faz a mínima ideia. Se pegar, a gente vai preso, porque a gente não tem nenhuma licença pra ter esse animal. É, realmente. E naquele desespero todo, ele diminuindo a velocidade do carro, ele falou, só tem uma alternativa. Ela falou, qual? Enfia ele dentro, no meio do vestido. Opa! Meu Deus. Coloca dentro da calcinha. Ixi. Ela, eu vou colocar o gambá dentro da calcinha? Ele falou, vai, é a única forma que a gente tem de escapar. Ela falou, e o fedor? Ele falou, o gambá que segure por alguns minutos. Ai, meu Deus do céu. Ah, não acredito. Uma salva de palmas. A piada da semana. Olha, mais veia do que andar pra frente. Mais uma maravilhosa. Pelo amor de Deus, cara. Essa piada, essa foi... Você conhece... Você conhece... Essa é boa também. Você conhece a do travesti? Não. É igual a minha, só que tá escondida. Ai, meu Deus do céu. Eu sou sensacional, senhoras e senhores, da piada. Olha, que momento lindo esse momento aqui do Esculachão. Você vê alto nível do Rádio Nacional aqui, só nesse programa que vai com você até as 10. Agora 9:05, olha só, o vovô, esse vovô é fogo, olha, é um corredor que se aposentou, teve uma maratona em Hong Kong, né, e teve um corredor que ele decidiu se aposentar depois dessa maratona, né, maratona simples de o que, 10 quilômetros, né, uma maratona simples. 10 quilômetros? 10 quilômetros, é, o vovô, ele, quantos anos tem o vovô? Eu quero que você chute aí. 70? Não, mais... 80? Mais. É o faraó? É, cara, o cara tem... 90? Mais. Porra, esse como cara... que ele foi correr o bagulho? Gente, o cara se aposentou na maratona de Hong Kong e depois de correr, ele com 101 anos de idade. 101 anos de idade, é verdade isso daí. O indiano naturalizado britânico Fauja Singh, de 101 anos, encerrou sua trajetória de corredor de rua neste domingo passado, né? Com a participação na maratona de Hong Kong. Ele era considerado o atleta mais velho do mundo, também pudera, né? Ele tem um sistema de corrida Oscar Pistorius? Cuidado que esse cara tá em problema, hein? Esse sistema, esse negócio do Pistorius aí, ele tá em problema. E aí, o que que acontece, ó? O vovô começou a correr aos 89 anos. Ele não é corredor de longa época. Com 89 ele começou a correr, logo depois da morte da sua esposa e de um dos seus filhos. Desde então ele completou 19 maratonas, entre elas as maratonas de Londres e de Nova York. Em 2011, depois de completar os 42 quilômetros da Maratona de Toronto, ele pediu reconhecimento do Livro dos Recordes como maratonista mais velho do mundo, mas a solicitação, por alguma razão que não dizem aqui, foi negada. Neste domingo, ele correu apenas 10 quilômetros. O trajeto foi concluído por Singh em 1 hora e 32 minutos. Porra, o cara de 101 anos em 1 hora e meia correr 10 quilômetros, porra, 30 segundos a menos do que a sua marca na mesma prova do ano passado. Quer dizer, ele ainda se superou, pra você ver, né? E aí ele disse aqui, ó, é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava me sentindo bem, fresco, cheio de energia, completou o veterano agitando a bandeira de Hong Kong. Apesar da sua boa forma, o corredor explicou que decidiu se aposentar porque na sua idade correr maratonas ficou difícil. Ah, vá, não é? Imagina. Ele vai completar 102 anos no mês que vem, em abril. Fauja Singh participará mais duas competições, mas assegurou que continuará correndo. Ah, não, ele não participará mais das competições. Escrever errado aqui. Atenção, produção, pelo amor de Deus, dá uma olhada nesse texto aqui pra mim. Demorou, é nóis. É, ele falando aqui que ele parou de correr oficialmente, mas vai fazer um jogging ainda pra cuidar da saúde. Olha só que beleza esse vovô. Olha, eu tô falando pra você, o Luiz Lanzoni falando aqui, o Abner tá pegando o livro de português ali, de piada de português do Ari Toledo e transformando pra apresentar aqui no programa. Tá reciclando. Tô bem de piada. Ari Toledizando o humor do rádio aqui, nosso querido Abner Rodrigues. É, que beleza. Quem foi que mandou? O Luiz Lanzoni. Um abraço pra ele aí. Muito bem. Obrigado. Senhoras e senhores, você pode mandar o seu recado aqui pra gente pelo site aqui, né, da iRádio. O João Bakdash aqui mandou, por favor, a respeito da notícia da Miss, não é? Ele pediu aqui, por favor, repita o nome, muito bem. Melissa King, meu querido. Melissa King é o nome dessa moça aí. Melissa King, King é rei em inglês, né? Beleza. Melissa é minha filha. É sacanagem, né? Mas você vê, né? Acontece. Não estamos livres desse destino, não é? Vamos pra música, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui. Você estava melhor. Começando mais um programa Silvio Tender. Aí, mas o que que é isso? É um Walking Dead? Ô Lombardo, eu pensei que você tinha morrido, tá certo? Olha, mas estamos começando mais um programa Silvio Tender. E o programa Silvio Tender de hoje tem o apoio dos cosméticos Del Petit. Você não pode perder creme de ácido sulfúrico para passar na cara, apenas R$18,90. Olha, mas hoje nós vamos fazer uma brincadeira legal. Hoje nós vamos aqui receber no palco, Otávio. Vem pra cá, Otávio. Oh, obrigado, Silvio. Vem pra cá, Otávio. Otávio, você mora com o papai e com a mamãe? Não, moro sozinho já. E você quer participar aqui do programa do Silvio Chamber, é isso? Eu quero. Mas, Otávio, eu recebi aqui da produção uma informação bastante curiosa sobre você. É uma informação, eu gostaria de perguntar pra você. Sim. É verdade, aqui estão falando aqui na minha ficha. Está aqui na minha ficha, está escrito na minha ficha que você é masoquista, é isso? É isso mesmo, se você é masoquista, cara. Eu adoro apanhar. Então você gosta de apanhar? Gosto. Você gosta é de tomar porrada, é isso? Isso, eu gosto de porrada. Quanto mais você apanha, mais você acha gostoso, mais você acha divertido, é isso? É, eu adoro apanhar. Tá certo. Então eu não vou discutir com você. Eu não vou discutir com você, é a sua opinião. Mas então vamos fazer hoje, olha, eu vi essa brincadeira do programa do Dudu, eu gostei muito e vou fazer hoje aqui com você aqui no palco. Vamos para o palco, vamos brincar no palco. Muito bem, vem pra cá, Otávio. Olha, Otávio, o negócio é o seguinte. Vamos aqui hoje fazer, no programa do Silvio Jambers, uma edição da banheira do Dudu, tá certo? Então você hoje vai participar da banheira. Vem pra cá. Olha, a banheira rock, ajuda aqui o Otávio a entrar na banheira. Isso, entrou na banheira, tá gostosa a água, Otávio? Opa, tá sim. Tá quentinha, não é? Quentinha. Tá quentinha, tá certo. Olha, então, vamos jogar aqui os sabonetes. Vamos jogar aqui, atenção, são 10 sabonetes. É isso, produção? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Contando, auditório. 7, 8, 9, 10. Isso, muito bem. Jogamos já os 10 sabonetes. Agora vem aquele momento que você gosta. Você que gosta, você, meu querido Otávio, você gosta, então, já que você é masoquista, você gosta de erotismo, não é? Opa, claro que gosto. E você sabe que a banheira do Dodô é cheia de erotismo, não é? Oh, assistia muito, viu? Então hoje você vai se realizar. Hoje eu prometo que você vai sair daqui realizado, tá certo? Oh, vamos agora então começar a brincadeira. Peraí, e a Luiz Ambiel? Meu querido? A Luiz Ambiel, cara, cadê? Não, calma. Que Luiz Ambiel, cara? Que Luiz Ambiel? Não tem pra você, não tem Luiz Ambiel? Como assim? Você não gosta de apanhar? Você vai entrar na banheira com a Gaviões da Fiel? Pode entrar todo mundo? Não, que isso? É muita gente, Silvio. Olha lá, todo mundo entrando na banheira. Olha só, deixa eu falar pra vocês, meus queridos da Gaviões da Fiel. Esse rapaz aí que tá no meio, o Otávio, ele é palmeirense, tá certo? Eu? Não, eu não sou palmeirense. Bate nele. Olha lá, todo mundo agora batendo nele. Todo mundo agora vai socando ali o Otávio. Ele vai ali, ele vai tomando soco ali na região das costelas, do boca, nem na têmpora. Olha, já tá começando a ficar do lado, o Otávio ali vai apanhando a duras penas ali de todo mundo da Gaviões. Atenção ali, ele vai ganhando consciente. Agora estão afogando o Otávio na banheira. Afogando o Otávio, ele luta ali pra respirar. Ele luta pra poder respirar ali. Parece que ele tá começando a perder as forças. Ele se afogou. Será que ele morreu? Morreu o Otávio. Olha só, ele queria tanto apanhar. Afogou demais. Ai, ai, ai, oi, oi. Bem-vindos senhoras de casa, minhas colegas de trabalho, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos acabando mais um programa do Silvio Jambir. É isso mesmo, patrão. Que é isso? Eu já falei, então falando, mas quem? Você não morreu, Lombardi? Você não morreu, vai pra lá, vai pra lá. Tchau, pessoal, tchau. Muito bem, senhoras e senhores, aí está o programa de Silvio Jambers aqui no Escola Show, agora 9h26, o Escola Show até as 10, com você, aqui esse programinha que não tem o mínimo sentido. Canta, dança, sem parar, sobe, desce, como quiser, sonha, vive, como eu, pula, grita, oh, oh, oh. Muito... Agora 9h26 é o seguinte, ó, se você quiser participar aqui, mandar o seu recado pra gente, acessa aí, ó, www.irradio.com.br, clica lá em pedidos e recados, certo? E aí você preenche o formulário, manda pra gente que a gente recebe aqui o seu recado, tá certo? Você também pode curtir a fanpage do programa lá no Facebook, www.facebook.com/esculachow, tá certo? Tem os recados aqui, ó, cadê os recados da galera? Tem gente que manda o recado no mural da iRádio mesmo, não clica na página de recados. Tem aqui, ó, o... Cadê esses recados aqui? Todo mundo participando, Charlie Alves mandou um recado lá, não é nem de hoje o negócio, tá sabendo legal, a produção não orienta, por favor, produção, vamos colocar aqui a informação aqui direito pro seu locutor. Demorou, é nóis. Tá certo, então vamos fazer o seguinte, vamos divulgar o Skype também, não é? www.skype.com, você baixa o seu, se você não tem, me adiciona lá, marcos.irádio, certo? Irádio com um R só, tá certo? Você vai lá, adiciona, pode participar aqui ao vivo do programa, ligar aqui pra gente, tá? E fazer esse programa ainda mais legal. Sensacional a rima da plateia aqui, muito bem, estamos em clima de festa, né, nesse programa maluco, enchendo linguiça aqui até às 9h30 pra poder, né, fazer... Eu gosto de encher linguiça. Não é, cara, tem que fazer, né, aquela preencher o horário pra soltar o comercial na hora certa, você sabe como... e aí você vê, ó, o Rodrigues totalmente comprometido, um celular navegando aí, né, tá fazendo o que, tá no Facebook aí? Facebook. Sempre coisas, né, lindas que aparecem, né, aquelas fotos, imagens compartilhadas. Facebook pra mim é praticamente um G1, descobri que a Hebe morreu por ele, descobri que prédio caiu através dele, que prédio se incendiava por causa do Facebook. Não, é verdade, tem muita informação que surge lá, mas também tem muita, né, aquelas imagenzinhas sei lá, uma imagem nada a ver com texto, né, tal, aqui, ó, essa daqui, ó, que você curtiu aqui, por essa exemplo. Bob Durgado? Bob Esponja aqui escrito. Por que você está engordando? Porque eu passo mais tempo comendo do que cuidando da vida dos outros. Você vê? Beleza. É mais ou menos. Vamos dizer que é mais ou menos, né? Mais ou menos boa. Que isso, essas trilhas aqui. A produção escolhe de qualquer jeito. Você vê, não dá nem tempo de rolar a música direito. Os caras põem aqui, joga, não tá nem vendo. Senhoras e senhores, vamos para o break. Está na hora do comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tem Escola Show até às 10 da noite. Já, já estamos de volta aqui nesse programa maluco. Estamos de volta, senhoras e senhores, com o último bloco do Escola Show. É, você vê como passa rápido, né, esse muito programa. Você vê, é um programa que a gente devia aumentar, né? Mas também não aumenta o salário, como que a gente vai fazer? Não, aí também não dá. Difícil, né? Aí fica difícil. Bom, senhoras e senhores, até saiu uma notícia né? Eu não tô, essa daí eu não tô meio crente se é verdade ou não, né? Porque teve muito blog de humor que republicou a notícia e tal, então não dá pra saber se é 100% verídico, mas o pior é que tem muita coisa que bate, eu acho que é verdade sim, ó. Foi um bêbado que, um padre, né, na verdade, bêbado, ele atropelou motociclistas e aí dançou o El Chan para os PMs. Você vê que beleza o nível que tá. Agora não tem papa, filho. Agora não tem papa, mas tá tudo liberado, não é? Como assim não tem papa? Papa tudo. Papa tudo, é. Papa tudo, é verdade. Você lembrou, né? O negócio, lembra do papa tudo? Era a telecena da Globo, não é? A telecena da Xuxa. A telecena da Xuxa, é verdade, cara. Mas vamos ver aqui o padre, ó. Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, deteve na noite dessa segunda-feira o padre Donizete Bianchi, acusado de atropelar dois motociclistas e fugir sem socorrer as vítimas. O padre teria desrespeitado um sinal de pare na Avenida Potirendaba, adoro esses nomes, uma das mais movimentadas da cidade, e batido contra as motos dos auxiliares André Luiz de Jesus e Devair Ribeiro, que voltavam para casa depois de deixar o trabalho numa construtora próxima do local. Jesus não sofreu ferimentos, graças a Deus, aleluia, não é? Graças a Deus, ali nada aconteceu. Mas Ribeiro, com fraturas nas pernas e braços, está internado em estado grave no hospital de Bahia. Você vê como um nome faz a diferença daí tudo, né, cara? Jesus se salvou, mas o Ribeiro acabou se lascando ali. Jesus estava abençoado. É, e ali estava abençoado, né? Abençoado, tava calor, na verdade, muito quente e tal. E aí acabou por estar abençoado ali o Jesus. Vamos ver aqui, o padre fugiu depois do acidente, foi parado algumas quadras depois por outros motociclistas, né, que perseguiram. Tá, motociclista sabe como, né, um ajuda o outro ali, né? E as testemunhas disseram que o padre estava bêbado. A polícia apreendeu 6 latas de cerveja dentro do Golf do padre. Ele estava a uns 80 quilômetros e não respeitou o pare. Quando o vi, ele não conseguia nem sair do carro de tanto que estava bêbado, disse Jesus. Olha só, você vê entrevistas aí importantes. Já repreendeu ele. Ele já foi repreendido. Acho que ele foi automaticamente excomungado, né? Ali aqui, o segundo delegado, né? O padre, que estava acompanhado por 2 jovens, disse que não dirigiu o carro no momento da batida e que os motociclistas é que atravessaram o sinal amarelo. O padre entrou na contramão e tal, assim, só para ir pro final da notícia que é importante. Segundo o registro, ao ser parado, ele discutiu com policiais e ainda aproveitou o som alto do carro para dançar uma música do grupo El Chan para os PMs, que o levaram para o plantão policial. Muito bem. Dois garotos no carro, um El Chan. Você vê, um padre, 2 garotos, com o padre Washington. É um cenário ali, né? Você vê o que que o pessoal fala, ah, não vai mudar nada porque o Papa foi embora. Ele você tava vê. Tava mamado e mamando, provavelmente. Vai saber, né, cara? Que isso, coisa horrível, cara. Que nojo, cara. Coisa horrível, um negócio desse. Que delícia, cara. Olha, bom, vamos fazer o seguinte: tem música ainda pra rolar, tem muita coisa aqui pra rolar nesse programa. A trilha acabou, sensacional. A gente fica sem trilha até encontrar outra. Produção, por favor, procura uma trilha aí pra gente. Demorou, é nóis. Muito bem, por favor, aí. Isso, legal. Me disseram que ela foi vista com outro. Que beleza de música, olha só. É, a gente procura, a gente pede pra produção, né? Aquele carinho, né? Aquele esmero no programa. Olha a porcaria que sai nesse programa. Esse aqui é um programa que paga muito bem a sua produção. E fornece uma estrutura legal, né, pô? E a gente acaba passando por isso, sabe? Eu fico a muito... infraestrutura do programa realmente. Deixa, não, mas ainda deixa a desejar ainda um pouquinho. Por favor, produção, vamos melhorar esse negócio aí. Demorou, é nóis. Bom, agora 9h35. Senhoras e senhores, o Escola Show vai até às 10 da noite. Às 10 da noite a gente tem Memória do Som com o nosso querido Fabiano Santos. Flashback rolando aí as músicas que já fizeram parte da sua vida. Afinal, essa é a rádio, o som da sua vida, com você 24 horas por dia. Já vi seu amigo aí que tá vindo o programa ao vivo pra ele tirar do flashback. É verdade, é verdade. Aqui mandar um abraço pra galera que curtiu a página lá no Facebook, facebook.com.br @esculachow, tudo junto, não é? É, tem também aqui uma página, a gente tem que divulgar, é verdade, bem lembrado a produção aqui. Agora sim, produção sempre, uma salva de palmas para a produção aqui. Muito bem, legal. Agora sim, tem que ter aquela página. A gente falou, inclusive, dessa página já, né, um dia aqui. É uma, o seguinte, é uma página de amor. Uma página de amor de dois amigos, né? Esses dois amigos fizeram, criaram uma página de amor, né? Decidiram criar. Não vamos citar o nome dos dois, vamos preservá-lo, né? Porque... vamos preservar a imagem. Mas são dois amigos nossos aqui que decidiram criar uma página de amor. Falar sobre sentimentos do coração. Olha, quem tá sofrendo também, seria muito bom se ele curtisse essa página. Tem um ouvinte, né? Aquele ouvinte que terminou com a namorada. Curte lá a página facebook.com/amorremanescente. É isso, né? Se não me falha a memória, aquelas imagens frescas de amor, tá? Aquela coisa horrível, entendeu? Vamos entrar até, inclusive, aqui, fazer um momento de amor, né, nesse programa, porque esse programa é muita zoeira, é muita banalidade, às vezes a gente deixa de lado coisas importantes, como o amor entre o ser humano, né? Então, essa página aqui tem aquela coisa bonita, tem uma foto de um gato aqui, eu não tô entendendo mais nada, mas vamos ver aqui, olha só. O que diz aqui a página? Aproveite enquanto ninguém ainda me balançou, enquanto ninguém ainda conseguiu abalar o que eu sinto por você, porque quando isso acontecer, de mim você não terá simplesmente mais nada. Mais nada. Olha só, você vê que beleza. Beleza. É o amor rolando essa página, amor remanescente, dois amigos que se amam. Eu não sei se se amam ou o que que é. Saiu até o botão errado aqui. Fatality. Não, fatality aqui, né, nessa história. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos pra música. Dá tempo ainda de uma musiquinha, a gente ainda tem... Nós também temos uma homenagem para o nosso colega Evandro. Ah, é verdade, vamos fazer uma homenagem pro Evandro. Evandro gosta dessa música, né? Essa ele música pede é um mar... toda semana. Ele pede, então vamos tocar agora. Que isso, aí te deixa pra depois. Não, toca agora. Árvore da Montanha, né? A música do que Evandro gosta muito, né? Evandro que faz... a trilha sonora da vida dele. É a trilha sonora da vida dele. É ele que faz radiologia em Araçatuba. Em Araraquara. Araraquara, beleza. Tô sabendo tá bem ligar. Localizado. Tô bem localizado nesse negócio. Tô sabendo muito bem as localidades desse Brasil. Araraquara. Araraquara, não é Arapiraca. Como diria a propaganda, Gagaquaga. A Gagaquaga, isso mesmo, realmente. Ele que faz radiologia. É radiologia, não vai me falar também que agora é veterinária no negócio. Não, é radiologia. Não, pelo menos isso eu acertei. E agora ele tá estendendo as aulas. Tá estendendo as aulas. Ele tá fazendo um curso particular no horário do intervalo do programa. Não, pensei que ele... na área da anatomia. Tá, eu pensei que ele tava estendendo as aulas, né? Tipo, pegando um varal, indo pra escola. Coloca aquela pregador bonito e tal, estendendo as aulas. Você vê a piada sensacional aqui. O intervalo que tá prolongando a área de anatomia. Tá prolongando a anatomia dele, então, tá certo? Tá usando bomba, provavelmente. Sim, prolongando a anatomia, tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, olha só, o Luiz Felipe perguntando se o Evandro é escoteiro, né? Porque essa música é música de escoteiro. É música escoteiro. O Gilberto Barros regravou de Alegre. É boioleiro. É, vai saber. Vocês estão ouvindo um chocalho ao fundo. É o meu gato que tá brincando no brinquedo dele. É super profissionalismo aqui nesse negócio. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pra música. Pedido de Luiz Lanzoni. Europe Final Countdown, versão remisque aqui pra vocês nesse programa de Meu Deus. Que é boa. É ótima. É o som de Bob Sinclair com Ceron, Give Me Love. Você ouviu também Copacabana Club, Just Do It. E Europe, The Final Countdown, versão remix aqui no Escola Show. Esse programa que é simplesmente sem nexo, sem sentido, mas tamo aqui, né? Tamo aqui. Tamo aqui.

Ah, não segure, faz cerol, é lógico, corta o dedo, é perigoso. Não segure, faz cerol, Elton John aqui no Escola Show. Um apelo à segurança, que lindo. Muito bem, é a tradução da semana, você vê que beleza, tradução linda essa. Maravilhosa. Tradução da semana, você vê nesse esculachô, eu tô preocupado aqui, o Fabiano Santos não chegou, será que morreu? Será? Caramba, ele tem que apresentar o Memória do Som daqui a pouquinho às 10 da noite, você fica ligado, né, às vezes aconteceu alguma coisa no trânsito, né, o Brasil é maluco, você sabe, o trânsito brasileiro é louco, né, senhoras e senhores. Mas mesmo assim, bom, é o seguinte, né? Aquele momento, depois da tradução da semana, a gente sabe, é aquele momento triste, infelizmente, porque é aquele momento que, infelizmente, nós temos que partir, não é? É, está na hora. Vamos embora, senhoras e senhores. Acabando mais uma edição do Escola Show. Pra você que acompanha a gente mais uma vez, olha, vai arrumar o que fazer, viu, seu vagabundo? Obrigado, Abner, por mais uma participação aqui. Eu que agradeço aí pela participação no programa. Mandar um salve pros irmãos aí que tá ouvindo nós, pro Evandro, nosso truta, que ouve depois aí na íntegra o programa. Sim. E melhoras pra Luciana, nossa querida companheira. Tá certo. E é isso aí. Beleza. Tchau, gente. Até semana que vem. Beleza, galera. Vocês continuem agora com a programação da iRádio, tá certo? E sexta que vem a gente tá de volta. Tchau.